aqui de Belém do Pará, de Belém do Pará. Com a treta do PL, eles me fodem gostosinho. Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho. Na treta do PL, eu gosto de dar de quadro. Vou dar para o Neymar. Robson Mafra de novo. Senta com xerequinha, senta com xerequinha.